destino, a alma não descansa. Pensamento recorrente enquanto eu rolo pela cama, sem motivo pra viver essa cidade por um triz. Eu não acredito em final feliz. Criado pela dor, educado pelo ódio, a vida segue livre enquanto morro no ócio. Na estrada da vida eu não pago consórcio. Eu acho que a morte é um bom negócio. A tentativa é o prelúdio da falha futura. Se não é sentimento, não há ruptura. O ser humano é um ser que nasceu sem estrutura. A gente nasce, vive, morre, cada vez mais se afunda. Eu queria ser normal, ser mais um na multidão, mas infelizmente eu não entendi toda a questão. Nada faz sentido da vida para a morte. Aquele que morre cedo é o que tem mais sorte. Eu não tenho amigos, nem entes queridos, só tenho uma porrada de sentimentos feridos. A esperança é o mal que me prende a essa vida. Acreditar que algum dia eu encontre a saída. I said